do portão 06. Autorizado o cruzamento da pista 1735, prossigo táxi, Quebec, Mike Lima. Na Lima, uma arma tem posição e chama o solo em 121 decimal 9, Patel, para prossigo do Pátio 3. Dado, tá 3198. Completo de aproximação, chame torre 1086, bom pouso. 1086, graças. Zona 3198, está a duas milhas para o externo, está estabilizado. 98, mantém a aproximação e forma elipse livre. Entende. Portal 9921, livre decolagem. M140, passa nível 150, chama centro Recife, frequência 12685, alterna 12545, boa viagem. 12685, 2545, obrigado, bom dia. Decola ao 53, chame controle do 208, bom voo. 3198, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 40 graus, 17 nós. Pouso 10, 3198. 9911, contato radar, trupa nível 310, perfil Momo. 310, Momo, total 9911. 71, é o Pátio 3, mantemos escuta permanente. É 3-1-1, contato radar, desça para 4.000 pés, chegada a bonde, ajustou o tímetro na 021, vigilante. 021, libera a velocidade de bonde. Até bonde foi autorizado. Alô, Salvador, tá 3198, bom dia. 3198, bom dia, táxi à direita, Alfa, esquerda, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, 02, tá 3198. 5728, bom dia, sua identificação, autorizado chegada a Mar e desça para o nível 050. Ajustou o Chamberton na 021 na vigilância. 050, 728, cidade boa dona da presente? Negativo, voo e tap. Tap, obrigado, 28. Chamando o solo? Ok, ciente Alfa Tango Tango, agora de cópia. Alfa Tango Tango, cópia. Ok, papapapá, Alfa Tango Tango, autorizado Salvador Petrolina, uma centena. Decola da 1-0, curva esquerda, subida Momo, Cogbo após direto. Acione 5034 e o controle 1208. Qual o POB, autonomia, alternativa? Alfa Tango Tango na escuta. Ok, tá sendo para acionamento, ok? total 992. Bom, 738, sua identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 060, ajusta o altímetro no 021 na vigilância. Total 991, passa nível 150, chama o centro Recife, frequência 12685, alterno 2545, boa viagem. É, confirma a frequência? 12685, alterno 2545, boa viagem. 2685, 2545, total 991, bom trabalho. Senhor e gol 732, bom dia. Ok, copiado, livre acionamento, chame para o táxi. Nível 060. Ajuste o altímetro no 021 no vigilante. Marca 60, lugar 2. Panel 6311, vetoração para sequenciamento. Curva à esquerda, proa 200, limitado localizador, desça para 2000 pés. Objeto 5728, reduz a velocidade para 210 nós. 210 nós, 28. Alfa Tango Tango vai da 10 ou da Taxi Delta? Prossiga o táxi via Pátio 1 no Índio e Alfa no ponto de espera 186 Torre, altímetro 1021. Alfa Tango Tango. Volume 260 autorizado, Salvador Recife. O repetitivo é o nível 390 via Peruísque 58. Decorda 1-0 com curva esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle em 120 decimal 8. E acione o código 5060. 390 pelo 58, decorda da 10, curva esquerda, Puca, Caju, 1208, 5060. Tá na ponte 8? Na 8. Chame para puxa acionar. Objeto 5728, vetoração para sequenciamento após bloquear ITAP, voará na proa 030. Após ITAP 030, 7 obrigado. Confirma o limite, o localizador? Positivo, localizador. Confirma o limite, lógico, 32. Objeto 5728, desça para 3000 pés, ajuste no 021. 3000, Alfa Tango Tango, autorizado a linha e decolar a cabeceira de 10, vento 150 graus, 12 nós. Canela 311, curva esquerda para o 160, informe estabilizado o localizador. Esquerda 160, informará estabilizado 6311. 360 RJ, aguarde para cópia. Da Euleda Bridge. 6311. Objeto 5728, curva à direita, pro 060, informe estável localizador. 060, informe estabilizado, 728. Confirme. Prossiga. E venceu esse plano, ok? Esse plano venceu, cheque com a companhia aí, com a IES, ok? Esse plano venceu. Curso 728, desça para 2000 pés, informe no curso. 2000, informe no curso, 28. Com DLA, confirme. Pra que horas? Se for apresentado a DLA, eu vou checar com a IES aqui, porque eu não tenho. Eu tenho o plano, a única coisa do sistema que eu tenho aqui é o plano de ida, 13h20 para João Duval, Feira de Santana, e a volta às 14h40. Vou checar com a IES aqui, se ele recebeu algum DLA, ok? Aguarde. Boa tarde. Na 639, me chamou? Positivo, nossa escuta baixada e travada. Ajustado no 021, pouso autorizado, cabeceira 10, ventando 40 graus, 15 nós. Livre pouso 90, Xané 6319, confirmado, pista seca? Confirme. Pista seca? Ligações. Guardando, desejo. O plano 738 solicita manter a proa 70 por 15 milhas, depois voadora. Tá autorizado. Aí foi. Controle Salvador, muito boa tarde, é o papapapá, Alfa Tango Tango na Momo. Alfa Tango Tango, contato radar, Super Nível 00, perfil Momo. 0 na Momo, Alfa Tango Tango. Tá livre da restrição ou manter o perfil da carga? Autorizado, subi. Autorizado na centena, o Alfa Tango Tango. 5728, complete a aproximação, chame agora a torre, 186, bom pouso. 186, obrigado, 28. Torre Web 5728, estabilizado na sua escuta. 5728, mantenha a aproximação, informarei que está livre. Mantenha aguardando, 28. Azul 4207 para cópia. Azul 4207 na escuta para cópia. Azul 4207 ao solo. Chané 6311, solo 11, direito 219. Direito 219, 6319. Autorizado, desça para 2000 pés, espirotímetro na 021, me informe no localizador. 2000 pés, 321, vai para a sala. Depois 28 tem rajada não, né? Confine? Não tem rajada de vento aí não, né? Não, tem não. Então tá bom, obrigado. Azul 4207, tá na escuta do solo? Bolo 260, portão 8, autorizado, chame táxi. Ingresso para o portão 03, 6319. Azul 4207, é o solo. Azul 4207 está na escuta do solo. Tiene 6311 no solo. Como recebe solo? Golo 260 solo. Como recebe o solo? Graças. Ok, 5722, ataque sui eco, liberou, táxi Alfa, Juliette, portão 0, correção Alfa e mantém antes da Juliette, ok? Táxi Alfa direito e mantém antes da Juliette. Alfa antes do Juliette, manterá, 5722, obrigado. Bolo 738, complete a aproximação, chame agora a torre 186, bom pouso. 286, obrigado. Prossiga, Thiago Alfa Tango. Ah, modificou então o mais para Feira de Santana. Ok, ciente, eu vou checar com... Não chegou ainda pra ir aqui não, vou checar com o AIS pegar os dados aqui. Mantém escuta, aguarde copo. Pode funcionar. Tô ciente do acionamento por conta e risco. Tiara Alfa Tango é a torre, é o salão. É qual a distância, a radial distância? Ah, 20 milhas afastado, ok, dentro do terminal, ok. Natal não copiou o POB. 88. Autorizado o táxi até o ponto de espera da 10, via Pátio e Índia. Lá chama a torre 186, 1021, ótimo. Pátio Índia, 1021, ótimo. B5728 da passagem ao 37 da Gol, pós ingresso Juliette, portão 09. Pós Gol, ingresso Juliette, portão 9. Bom dia, UF 740, nível 200, para o 150 na Mari. 740, sua identificação, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 050, estou altímetro no 021, no vigilante. No 021, 050, identificou na Mari, UF 740. Ok, está autorizado notificação Salvador Grupo Zulu, Santo Amaro, decola da 17, comprou a Norte inicialmente. 1000 pés, aguarda a liberação para prosseguir direto, acione 0170, controle 1208 e a torre 1186, Tiago Alpatango. Oi, ok, qual o POB? Qual o pátio que encontra? Pátio da Bata, gente, fica a bordo, pátio da Bata, chame a torre para a decolagem. Tchau, Alfa Tango, livre Sedação 3, tá? Decolada presente direto para o norte? Bom dia, azul 4060, está ligando 4060, restrição 70. 4060 foi identificação, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 060, estou tímido no 021, no vigilante de área. Checa 060 na Mari, no 021, ajuste, vigilante, 4060. 0 direito no 21.